aquele pastor que mora no interior, longe das grandes cidades. Sem um carro pra guiar, sem telefone celular, sem mordomia e sem vaidades. Pregando pelas aldeias, pelas vilas sempre cheias de um povo necessitado. Eu sou naquele pastor que mora no interior, é um vaso consagrado. Pelos rios, nas viagens, em barcos frágeis, ele faz aplicações, não investe em ações, nem aplica o seu dinheiro onde minam os ladrões, mas que gasta o seu salário no trabalho missionário e vai vivendo pela fé. Penso naquele pastor que mora no interior, servo de Deus ele é. Pelos rios, nas viagens, em barcos frágeis, ele vai, sem ter medo do imprevisto, pregando a Cristo. Mora em condomínio nobre. Eu entendo e testifico que o Senhor é Deus dos ricos e é também o Deus dos pobres. Isto é um manifesto que solenemente presto aos obreiros do Senhor. Este é o canto, eu falo dos pastores que trabalham para Jesus no interior. Pregando.